Portugal 020, boa noite. Cleared for line up and take off. Runway 10, the wind is 120 degrees, 09 or not. Clear for take off, 10, Portugal 020. Gol 1170, meia, 7 é o POD, 4 horas e 50, alterna Fortaleza. Gol 1170, autorizado táxi via Pátio 1, Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste 10 no 5, tem um bom voo. Pátio 1, ponto de espera 18, 95, 1015, é o ajuste, bom trabalho, boa noite, gol 1170. Portugal 020, airborne at 48, call now some other departure, 119.35, have a nice trip, boa noite. 119.35, boa noite, obrigado, Portugal 020. 970, autorizado a decolagem, pista 10, vento 120 graus, 099. Iniciando voo 1970. Hecto Congo, muito obrigado, vou chegar ao zero, seu vídeo. Controle Salvador, boa noite. Azul 4062, tem que quebrar. 4062, voa ITAP, desce para 3.000 pés, 1.500. ITAP, 3.000 pés, 1.500, 4062. Obrigado. Controle 1170, decola. 1170, sobe 370, saída PUC, vigilância. 370, saída PUC. C908 chama a torre 118-95. Boa noite, boa noite, boa noite. Chama 6253, desce para 2.000 pés, autorizado LS 1.500. 2.000 pés, informar, está registrado LS XP 6258. Azul 6908, boa noite, o tráfego avistado, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Guarda no... Estou no pouso, boa Azul 6908, cheque o trem, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 099. Sobre Salvador, gol 1868, puxa baixo, chamamento, posição 8. Seguinte, autorizado, chame pronto para o táxi, gol 1868. Autorizado, posicionamento 1868. Retificando, senhor, vai acionar na posição e após chama para o push. Cliente aciona na posição e chama pronto para o push. Posição. localizador com a pista vista 6258. 251, uma posição 2895. 6258, boa noite, tráfego avistado, continua a aproximação, aguardo informação de pista livre. Aguardando informação de pista livre, 6258. Solo Salvador, gol 1868 para pushback. Pinheiro autorizado, chame táxi, 1868. Autorizado, pushback, gol 1868. Azul 6908, solo 56, libera a direita, solo 121, decimal 9. A direita é solo 29, obrigado, 6908 da Azul. Zero 020, contact no receive center, frequency 126, decimal 85, if unable 125, decimal 4, pass, okay. 126, 85, if unable 125, 45, Portugal, 020, obrigado. 908, boa noite, prossiga Alfa e Kilo, pátio 3, remota 2, Romeu. Xuxa, 2000 pés, 10, no 5, autorizado, LS, 402. 1-0, nós. 1-0 com 1-0, livre pouso. Coxané, 1-0, chama agora Recife, 1-26-85, alterna 1-25-45. 2-6-85, confirma alternado? Alternado 1-25-45. 2-5-45, Recife. Oxané 6258, solo aos 0300, libera direita, solo 121, decimal 9. Libera direita, 121. Solo Oxané 6258. Oxané 6258, boa noite. Prossiga via Alfa Kilo, pátio 3, remota 5 Romeu. Alfa Kilo, pátio 3, remota 5 Romeu. Autonomia 0200, alterna Salvador, temos 120 a bordo. Gol 1868, autorizado táxi, via Pátio 1, Índia, ponto de espera da 10, torre 118-95, com ajuste 1015, tem um bom voo. Entende, autorizado táxi, via Pátio 1, Índia, bravo, ponto de espera da 10, pronto, torre 1895, ajuste 1015, gol 1868, graças, uma ótima noite. ILS 4062. Era 62, chama a torre agora, 18895. 18954062, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, azul 4062, sinal. Presente uma viúna, desce para 4 mil pés, ajuste 1015. 4 mil com 1015, 3, 2, uma viúna. Possibilidade de voar na projetura? Boa, bom, sim, 3, 8, uma viúna. Bom, obrigado. Torre, muito boa noite, gol 1868, ponto de espera da 10, pronto. Gol 1868, boa noite, mantenha o ponto de espera. Gente, mantenha o ponto de espera e para um visual para o tráfico na curva. 1868, alinhar e manter, cabeceira 10. Alinha manter no 0, voo 1868. Azul 4062 no solo 06, libera a direita, solo 121, décimo 9. Direita solo 219, 4062, boa noite. Azul 4062, ligou. Azul 4062, boa noite, prossiga via Alfa e Juliette, portão 01. Alfa e Juliette, pro portão 01, 4062, azul. Gol 1868, autorizado a decolagem pistão no 0, vento 120 graus, 099. Gente, autorizado a decolagem pistão no 0, gol 1868. Salvador, muito boa noite. Gol 1-1-7-2, cruzando 2-2-0 para 1-7-2. Sim. É o gol 1-1-7-2, cruzando 2-2-0 para 1-5-0. Verifica a proa de destaque. 1-7-2, voa Mari, desce até o 0-5-0. Mari, 0-5-0. 1-1-7-2. Controle Salvador, muito boa noite, gol 1-868. Boa noite, 1-868, sobe 230, sai da Puca, Vila. 230, Puca, o gol 1-868, pode precisar de uma Puca, dá presente? Obrigado. Beleza. 8, alguma possibilidade de coordenar para o Aeroporto de Aracaju? Para Aracaju, 968. Confirme, aguarde ou autorizado? Aguardo autorização com o centro Aracaju. Sete, aguarda na sua escuta ainda, mano, Cuca, ou 1868. Bravo. 098, uma via chegada, desce até o 060. 060, pode o WhatsApp. Mantém a via chegada no 098. Autorizado, ISAP. ISAP na... O 1098, autorizado ISAP. ISAP, 098. Atingiu 40, tá 3, 8, no Lionel. 2.000 pés, livre LS, 1.500. 2.000, pode descer direto, considerando a restrição então. Livre 2.000. Livre 2.000, informa na estabilidade 3.8 no Lionel. 3891 chama, torre 11895. Obrigado. Patrão Rebara, 3151, boa noite, 3891. Boa noite. Controle, Bono 172, MEC 0500. Podemos apagar o SAP para seguir a espera em competição, né? 1868, chama agora Recife no 26.85, alterno no 2545. Confirma, certo, 2688. 1.2685, alterno 1.2545. 2685, obrigado. 1172, 2000 pés autorizado, LS, reporta final. 2000, reporta estabilizado, 10 bolões. 1098, 2000 pés, ajuste mica. 1500, 2000. Então 3891, cheque o trem, autorizado pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 10 nós. Autorizado pouso, passagem travada, trem, 3891, conforme da Xuxa, 1015. Afirmo, 10 no 5. Obrigado, senhor. Com 1098, reduz 190 mais velocidade. Reduzindo 190. Pode ser 200, senhor, é a mínima limpa aqui. Autorizado, 200. Obrigado. Estabilidade LS. Safe, pista 10, Bonona 72. 72, completa final, chama a torre 118, 95. 295, Bonona 72. 1098, autorizado LS 1015. Vai reportar. Bonona 72, estabilidade LS, X-Safe, pista 90. 1172, boa noite, tráfego avistado, continua a aproximação, reporta o marcador externo embaixo travado. Reportaremos marcador externo, baixado de trabalho, Bonona 72. Então 3891, solo aos 21, direita, solo 121, décimo 9. Direita, solo 219, tá? 3891. Solo Salvador, boa noite, tá? 3891, liberança direita na foca. 3891, boa noite, prossiga táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, até o 2, tá, 3891. Passando externo, baixada em trevada, Gorona, sucesso. Seguinte, gol 1172, atualizado pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 099. Atualizado pouso, pista 10, gol 1172. Estabilizado, 098. 398, chama 2 agora, 118.95, completa, sinal, boa noite. Obrigado, boa noite. Só rebola, 098. 098, boa noite, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguarda informação de pista livre. Aguardando. Gol 1172 no solo aos 24, libera a direita, solo 121 no decimal 9. Direita 219, Barona 72. O trem, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 10 nós. Achou, travou, livre pouso, 9098. Alfa direto, Bonado, Bonona, 72. 098, solo aos 26, libera a direita, solo 121 no décimo 9. 3219. Alô, boa noite, alô, 1098, pessoal. 1098, boa noite, prossiga táxi via Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, 11. controle, bom dia, passarelo 2224, ideal de destino. Bom dia, na Pro de ITAP, desce até o 050, 2224. ITAP 050, precisa de Vaduna? Não tem ITAP. Mantém. Boa noite, chegou 972, informa de Bravo. 972, destino, havia chegado até o 0. 2 3 inicialmente chegado no 972. 7 descendo inicialmente ao 50, mantendo a chegada. Obrigado. 29400, cruzo 200, 190, na sua escuta, tem que ser 9400, bom dia, na via chegada da CPU 060. 660, 9400. Autorizado, SAP 9400. Obrigado. Bom, 970, vamos tentar procurar 10, mais 10 milhas e se possível uma parte de vivo lá direto toda. Resposta livre do Jesus, 972. 972. Está prosseguindo a descida ao passarelo do 2224. 2000 pés autorizado, LS 1014 agora, 2224. 2014 autorizado, LS. Desvio, voo 972. Gente, voa ITAP, autorizado, descida para 3.010, 1014. ITAP, desvio, 1014, voo 972.